Bom, o texto de hoje é fantástico para explorar várias coisas. Primeiro, vamos lá. Todos nós passamos um bocado de dureza na vida. E Deus permite que as durezas aconteçam. Como eu já falei, né? Deus não é um carrasco que fica mandando dureza para você, para te provar. Essa noite eu estava vendo uma amiga que está sofrendo muito, muita, muita, muita dor, a ponto de querer morrer, né? Dores que não acabam. E ela toma muitos remédios para não sentir dor, e aí ela fica mal por causa dos remédios também. E ela fala: o que mais tenho eu para aprender? Por que Deus está me mandando isso? O sofrimento, ele faz parte da vida de todo mundo. Deus usa o sofrimento como um alto-falante enorme para um mundo surdo. Essa frase é de C.S. Lewis. C.S. Lewis fala essa frase: o sofrimento é um alto-falante de Deus para um mundo surdo. A gente vai, e eu queria que ficasse bem claro isso, a gente insiste na nossa teimosia. Várias vezes eu falei com você, né, Débora, sobre esse perfil da teimosia. Falei com a Giovana várias vezes, né, Débora, sobre teimosia. A teimosia, ela é um sinal tremendo da nossa pouca inteligência. Quanto mais teimosa é uma pessoa, por isso que as pessoas que são teimosas são chamadas de burro, né? Porque é burrice, é insistir com alguma coisa porque você insiste. Isso não é uma peculiaridade individual, isso é uma coisa que o ser humano entende. E o que acontece? A gente vai insistindo, a gente insiste no nosso mau caminho, insiste nos nossos conceitos, insiste naquilo que a gente não muda, não muda, não muda, não muda. O sofrimento dá na vida. E o sofrimento pode gerar algumas coisas. Por exemplo, hoje de manhã eu estava ouvindo uma gravação da Deutsche Welle do Mujica, lá do Uruguai. O Mujica está velho, bem mais de 80. E eu vi um velho triste falando. Ele é um homem muito, muito esperançoso, muito firme nas colocações dele. E ele usou uma expressão de um autor, Hernandes, né? Tem dias que a gente sente o coração, tem vontade de colocar o coração embaixo de um sapato, né? Apertado o coração tá, né? Sente como o coração embaixo de um sapato. E ele falando sobre esse preciso momento que a gente está vivendo. E ele fez uma comparação. Ele fala assim: não houve na história da humanidade nunca tanta abundância de recursos como tem hoje. Nunca houve tanta tecnologia. Nunca houve tanta riqueza. Nunca houve tanto acesso a tudo que a gente tem como hoje. E nesse exato momento em que a gente atinge o máximo que até hoje na história da humanidade já se conseguiu atingir, não quer dizer que a gente não possa ter ainda mais, o mundo é de repente tomado por um falso nacionalismo, por um egocentrismo absurdo, né? França para os franceses, Alemanha para os alemães, Estados Unidos pode ser grande de novo, está ouvindo as frases que estão por aí? Bota muro no México, fecha porta para imigrante no Mediterrâneo, né? Expulsa a Venezuela do Mercosul, coloca, aumenta a segurança nas fronteiras, se armam mais. Nós estamos fazendo a escalada que vai nos levar a uma guerra mundial, óbvio. Porque a única coisa que pode levar você à guerra é você colocar um território cada vez mais fechado, com a necessidade de expansão. Está criando uma tensão. Óbvio. Já dizia Sócrates. E ele fala assim, e de repente desapareceu de uma maneira quase que total a piedade. A piedade, a compaixão, o sentimento de paixão provocado pelo que o outro está passando. E ele fala, né, isso que é uma coisa que surge em Atenas, né, surge esse princípio humanístico, né, de compadecer-se. Compadecer é padecer junto com, sentir com, compaixão, né, misericórdia, coração tocado pela miséria do outro, isso desapareceu, foi varrido. E cada vez as pessoas ficando mais egoístas, mais egoístas. Ele fala assim, meu coração aperta. Ou seja, o sofrimento, ele não é só uma oportunidade para o que sofre aprender, mas é uma oportunidade para o que vê o sofrimento, para o que coloca-se no lugar do outro, compadecer-se e humanizar-se mais ainda. Sofrimento não é um instrumento de Deus para te punir, para que você, mais egoisticamente ainda, possa aprender uma lição. O sofrimento faz parte da vida. Deus o usa. Deus o usa tanto para que quem está sofrendo possa ouvir e ver as consequências, como eu estava falando, da sua teimosia. O povo de Israel é o exemplo, né, de teimosia, teimosia, teimosia. Deus avisa e manda profeta e fala, e fala, e fala, e fala. E fala, sai desse caminho. E aí, quando vem a consequência, a consequência, num sentido, está conduzida por Deus, mas, no outro sentido, ela é a consequência do que você escolheu, meu Deus do céu. Se você se torna um cara, como eu estava falando, egoísta e cheio de fronteira, você está aumentando o número de seus inimigos, cara. Óbvio. Uma hora, isso vai derramar. Então, abre, estende, abre as fronteiras aí, cara. Deixa as pessoas passarem. Na hora que você aumenta o seu lucro, você fica mais rico, você concentra a riqueza, óbvio que você vai estar do outro lado com alguém que está sem. Isso vai virar revolta. Ou seja, todo sofrimento que você pode olhar, por exemplo, para voltar ao texto de Isaías, que Israel passou, foi o fruto daquilo que Israel plantou. Plantou com o quê? Queria que ficasse claro isso. Com a sua teimosia, com o seu egoísmo, com a sua mente fechada. Então, primeira frase de hoje, assim, cara, abre a mente, pelo amor de Deus. Sai do egoísmo. Rompe com a teimosia. Por quê? Porque isso vai atrair para você consequências terríveis. E o que, em que sentido Deus trabalha? Ele vai permitir. Tá claro isso? Tá claro? Tá claro? Deus vai permitir. Não é que Deus mandou o sofrimento. Eu disse, cara, você está querendo? Então, tô. Pois bem, quando vier, e aí o que, que o texto revela de fato? Console, console meu povo. Avisa para ele lá. Acabou. Essa é a segunda coisa desse texto. Não existe consequência do seu pecado, que o perdão do pecado, ele é imediato. Você pede perdão, você é perdoado imediatamente. E esse perdão é eterno. A consequência do pecado também ocorre, mas a boa notícia é que a consequência não é eterna. Está claro isso? Ficou claro? Ou seja, a consequência que eu estou sofrendo das escolhas ruins que eu fiz, a boa notícia é que Deus bota um fim nisso. Do mesmo jeito que Deus não bota fim na sua bondade, na sua misericórdia, ele vai falar, deu. Porque daqui para frente o cara não vai aprender mais nada. É só sofrer. Sofrimento vazio, isso sim Deus não permite. Ele fala, acabou a porção do seu sofrimento. Acabou a consequência daquilo que você escolheu. Qual é então o plano que eu apresento para vocês, diz o Senhor, né? Olha, e olha os símbolos que usa. Os outeiros vão ser aplanados, os buracos vão ser cheios, as gretas vão ser aplanadas, vai ficar tudo plano. Essa desigualdade de terrenos, buracos, outeiros, montanhas, vales, isso simboliza a desigualdade que a gente tem. O plano do Senhor é que, olha, vamos passar uma régua nisso. Ou seja, quem tem muito, larga de ter muito, quem tem pouco, vai ter mais pouco. E a ideia é que todos estejam numa situação aplanada, de justiça igual para todo mundo, de abundância igual para todo mundo, de limite igual para todo mundo. Ninguém precisa, pô, a gente não precisa viver com tanta coisa como a gente tem. Mesmo nós aqui, ó, a gente vive uma vida, a gente fala, ah, a nossa vida é simples. Cara, a gente não precisa de tudo que a gente tem. A gente pode dividir, sem problema. Se tem alguém nos roubando, por exemplo, é porque tem alguém com menos e outro com mais. Por mais que isso seja vagabundagem, tal, tal, Bom, se todo mundo tivesse, não tinha nem necessidade, para quê? Só vai se acumular por dois, ou por falta ou por ganância. Né? Alguém que rouba você, ou porque é ganancioso e quer ter mais, ou porque está passando fome e quer ter mais. Mas não é o motivo pelo qual alguém rouba, né? Rouba por ganância, coitado dele, e rouba por fome, coitado dele. Diferente do coitado. Então nós temos mais do que precisamos. Já que Deus fala, cara, o Maná fala sobre isso, não vai sobrar nada e não vai faltar nada. Tudo plano e acertado. E aí o texto se refere profeticamente àquele que João depois vai dizer, esse sou eu, a voz do que clama no deserto, preparem um caminho. Preparem um caminho no deserto. O deserto não é o lugar de ter caminho, percebe? O deserto não tem caminho. O deserto é um deserto. Caminho é um lugar florido, bonito, um lugar que leva a algum lugar. O deserto é, prepara um caminho no deserto. No meio dessa sequidão de estio, nessa situação difícil que vocês vivem, prepare um caminho. Como se prepara o caminho? A mensagem de João era uma só. Arrependa-se. E aqui eu tenho que falar imediatamente para quem está aqui na casa, no dia a dia. Muda o jeito de pensar. Vai ficar nisso. Sempre, sabe? A palavra do Senhor. Eu estava falando com o Cláudio no outro dia, né? O Cláudio está nos ouvindo agora, provavelmente, né? Pela primeira vez aqui. O Cláudio, eu falei, Cláudio, qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho não é Jesus morreu na cruz por você, arrependa-se. Melhor, Jesus morreu na cruz por você, ele foi morto, ressuscitado ao terceiro dia. Isso não é a mensagem do Evangelho, porque Jesus pregou a mensagem do Evangelho antes de morrer. Arrependam-se e creiam nas boas novas, do jeito de Deus, no reino de Deus, que está próximo ao alcance da sua mão. Essa é a mensagem de João, essa é a mensagem de Jesus, essa é a nossa mensagem. Muda a droga do jeito de pensar, meu Deus. Sabe essa insistência de ficar assim? Vai trazer sofrimento. Ainda que Deus seja bondoso, ainda que Deus coloque um termo nesse sofrimento, cara, para que você vai passar por isso? Qual é a vantagem? Se você pode aprender no caminho do Senhor, fazer caminhos retos. Vai ser perfeito a sua vida? Não, gente. Porra. É mudar o jeito de pensar. É aprender. É fazer esses caminhos. É um processo, é vida. Vai errar ainda, vai, mas pô, tem erros e erros. Você não precisa ser insistente até que o Senhor permita que caia uma avalanche na sua cabeça para você ouvir, porque você foi surdo. Quanto a João, observe uma coisa, eu queria chamar a atenção para uma coisa, para esse diálogo. Esse diálogo é muito interessante. Ele fala assim, você é o Cristo? João disse, não. Você é Elias? Não. Porque havia essa expectativa de que Elias voltava, que é quase um mito manuelino, né? Dom Manuel de Portugal também tem esse mito, né? Que Dom Manuel vai voltar. Isso existe em alguns cantinhos lá no Maranhão, você ainda acha os caras que acreditam nisso, né? Que é o mito de Dom Manuel. Quem não sabe, bota no Google depois, vai descobrir essa história da volta de Dom Manuel. Assim, essa história, né? Que pô, Elias vai aparecer de novo aí, ele vai conduzir o povo aí, bacana, vai anunciar. Você é o profeta? Você é o profeta? Essa eu vou deixar pendurada. Essa eu vou deixar pendurada. Né? O pessoal do Islã diz que Maomé é o profeta. Você é o profeta? Você é aquele que denuncia? Eu falo, não. Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto, abra um caminho. Arrependa-se. E aí ele fala um negócio que eu acho muito interessante. No meio de vocês tem alguém que eu não sou digno de atar sandálias. Aí eu vou fazer um detalhe mais exegético que outra coisa. Eu vivo dizendo que Jesus era fariseu. Eu vivo dizendo que Jesus era fariseu. Estou repetindo agora. Jesus era um fariseu. Ele era um cara da sinagoga. Jesus não era um zelote. Jesus não estava entre os essênios. Jesus não era dos saduceus. E quem foi lá perguntar foi a turma da sinagoga, os ortodoxos, os crentes da época. Ele fala, ó, no meio de vocês, Jesus não era chamado de rabi à toa, ele não era chamado de mestre à toa pelos caras, ele não falava na sinagoga, ele era um jovem rabino em crescimento. Ele fala, olha, um de vocês aí, aí. A maioria das pessoas pensa sempre que Jesus está de um lado, os fariseus estão do outro. Jesus saiu daqui, ó. Jesus pertence a isso aqui, a essa realidade. Ele sai de dentro do que havia de melhor no judaísmo. Do que existe até hoje do judaísmo. Os racídicos que estão aí são os descendentes desse ramo farisaico. Os outros desapareceram, os zelotes desapareceram, os saduceus desapareceram, os essênios desapareceram. Quem ficou? Fala, daí do meio de vocês, ó, desses que amam tanto a palavra, que estudam tanto, que falam tanto, no meio de vocês, tem um aí que eu não sou digno. Isso é só detalhe exegético, eu acho bem interessante esse diálogo. O que mais incomodava os fariseus com relação a Jesus é que ele era um jovem promissor com tudo em cima para ser um dos nossos melhores. E Jesus é muito maior do que isso. Jesus não entrava nessa categoria. Ele não estava para ser fariseu. Ele vem de lá do meio. Jesus é muito maior do que isso. Não é para a exclusividade do povo de Israel, mas é para todos os povos. Um fariseu, isso é inadmissível. A concentração dele, o foco dele, voltando ao início da minha conversa, era nas fronteiras de Israel, para o povo judeu, dentro da nossa casa. Sabe Israel para os israelitas? Sabe Alemanha para os alemães, França para os franceses, Estados Unidos para os americanos, Brasil para os brasileiros, sabe? Esse era o foco dos caras. Então, por que eu citei esse negócio no começo? Por causa disso. Essa turma era a turma nacionalista, vamos lá, é para nós, a mensagem de Deus é nossa. Aí vem Jesus, daí desse meio, e fala, não. É para todos os povos, para todo povo, língua, nação. Quando ele vai voltar lá para a sua sinagoga de Nazaré, você lembra o que acontece, né? Ele fala, olha, tinha várias viúvas, mas foi uma de Sarepta, olha, tinha vários leprosos, mas foi um que não era judeu. Que é boa notícia para todos. Esse foi o grande dos caras. Por isso, remédio para essa tua teimosia, para esse... é o outro. É a inclusão. Sabe, permitir que outros façam parte. É admitir que outros façam parte da sua vida, que pensem diferente. Nós acabamos de ter uma discussão, quem está ouvindo não participou, a gente acabou de ter uma discussão sobre horários, o que fazer, o que não fazer, não sei o quê. Cara, a gente vem com uma proposta, os outros ouvem. Sabe essa coisa de poder? As fronteiras... começa na nossa cabeça. Então, se a gente começa a colocar fronteiras na nossa cabeça, que é a primeira fronteira, até na nossa nação, que é a última fronteira, a gente está plantando as sementes da discórdia. Está plantando as sementes daquilo que vai nos punir. Não fique contando que, ah, não, Deus vai botar um fim no sofrimento. Ele vai. A minha pergunta, para que tu vai passar por esse sofrimento? Não faz sentido. Então, faz o caminho contrário. Ouça a voz que clama, no deserto abra um caminho. Aplanem tudo. Sabe, é uma coisa que fala, vocês aí, ó, aplana tudo, cara. Você tem demais, divide. Você tem de menos, trabalha. Você é teimoso, deixa de ser. Você é insistente, deixa de ser. Você é preguiçoso, deixa de ser. Você é egoísta, deixa de ser. Sabe qual é o seu problema? Arrependa-se, muda o jeito de pensar. Por quê? Porque é assim que Deus quer. Também eu vou ser bem simples nisso, não é porque, ah, se você fizer isso, olha, se você fizer isso, vai dar certo. Sua vida vai ser um sucesso. Não. Porque Deus quer e não existe nada melhor do que estar alinhado com o coração de Deus. E aí ele promete a todos que assim estejam uma vida que vale a pena ser vivida. Seja ela o que for. Tá bom assim? Tá legal assim? Tá legal assim? Deus abençoe.